Portal do La Rocha. Tiro de estrela, a voz que canta e canta. Servinho Cidens, Moral de Irará. Pra nós dois é simplesmente uma separação. Os beijos e abraços que se foram, estou agora só recordação. Eu não vou guardar mágoa de você. Eu sei que é muito triste o nosso fim. Se nós não fomos feitos um pro outro, foi o destino quem escolheu assim. É o que eu preciso pra viver. Sai, sai tristeza do meu peito. Estou procurando um jeito e de novo ser feliz. É de Estrela, divulgações. A vida não se acaba pra nós dois, é simplesmente uma separação. Os beijos e abraços que se foram, estou agora só recordação. Eu não vou guardar mágoa de você. Eu sei que é muito triste o nosso fim. Se nós não fomos feitos um pro outro, foi o destino quem escolheu assim.